tarde. Boa tarde. Pronto, não sei, me dar um jogo, o que é que acha? Eu acho que vencemos bem, num campo difícil. Acho que é uma vitória boa, até porque, como sabem, pronto, temos tido aí alguns problemas de ordem física, os jogadores também que estão ausentes, mas era importante vencer, ganhámos, estamos satisfeitos, cumprimos mais um objetivo de uma vitória, num campo tradicionalmente difícil sempre, para qualquer equipa. A equipa recuperou bem de quarta-feira, pensou já no próximo de quarta-feira, o que é que sentiu? Quem quer andar a jogar numa competição europeia, e o nosso objetivo principal é o campeonato nacional, mas logicamente quando estando numa competição europeia fazemos tudo para vencer. Tivemos uma importante vitória no passado quarta-feira, mas depois disso tivemos focado só no jogo com o Varense, até agora, e só agora, a partir de hoje à noite, é que vamos começar a pensar no jogo da próxima, o último jogo deste grupo contra o Antwerp na próxima quarta. Mas conseguimos recuperar bem em termos físicos, mentalmente estamos fortes e, portanto, o cansaço às vezes é sempre ultrapassado quando mentalmente nos preparamos para qualquer desafio, e neste caso sabíamos que vínhamos aqui, houve jogadores que jogaram muito tempo para aquilo que eu queria, mas tiveram que estar, até porque não tínhamos uma rotação grande em termos de uma das posições. Já agora gostava só aqui de, em nome do grupo do Benfica, dedicar esta vitória a um jogador que não está presente, que é o Jeremiah Wilson, que tem passado nas últimas 3 semanas por um período muito difícil da vida dele. O pai dele faleceu. Ele está nos Estados Unidos no funeral do pai, que se realizou hoje, e nós todos queríamos dedicar a vitória e dar-lhe um grande abraço. Eu gostava, se vocês pudessem pôr isso, era importante para ele, porque ele é um fã muito envolvido com a equipa e está-lhe, como devem calcular, o pai dele. Já agora, só para vocês saberem, ele foi aos Estados Unidos a semana passada, pediu para ir lá, o pai estava muito doente. Ele foi lá, a seguir ao jogo quando chegámos da Bélgica, quando chegámos de Croácia, de Zagreb. Apanhou o avião no dia seguinte, foi numa quinta-feira, voltou no domingo, para estar segunda-feira para treinar, para jogarmos na quarta. E quando chegou, ele veio via Paris, e quando chegou a Paris, ligou o telemóvel e recebeu a mensagem que o pai tinha morrido. Veio para Lisboa, jogou o jogo contra a equipa de Sopron da Hungria, e no dia seguinte, que foi quinta-feira, foi para os Estados Unidos, agora vem no princípio da semana. Agora só para vos enquadrar. Então? Então, boa tarde.